água. Mata a sede, mata a fome, mata. Um copo de amor alivia. Uma garrafa de amor embriaga. Um rio de amor afogador de amar. Quero um copo, uma garrafa, um rio. Quero o risco de um amor total. Quero a sede de amar. Quero a fome de querer. Quero a hora de sentir você. Sonho nos seus beijos, no seu colo me relaxo. Sinto o fogo dos seus braços e lhe digo baixinho: me entregue o seu corpo, destrua esta saudade, me faça a vontade de matar esta sede, a sede de você. Sinto o fogo dos seus braços e lhe digo baixinho: me entregue o seu corpo, destrua esta saudade, me faça a vontade de matar esta sede, a sede de você. Cleiton Aguiar cantou dele, Sede de Amar, para Luísa Montreal de Gurupi, no estado do Tocantins. Ela chega agora para fazer parte do nosso Facebook. Luísa, um grande beijo para você, seja muito bem-vinda. Alain Aladim, do outro lado da cidade. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. De madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje o meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Vou voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo.

pro padre Gleibson Moreira. O padre Gleibson mora lá em Dianópolis, no estado do Tocantins. Ele curte o nosso programa pela Porto Alegre FM. Um abraço pro Geraldo Salles, os nossos amigos da Porto Alegre FM. Daí ele deixou no último dia 23, ele deixou a paróquia, os seus trabalhos paroquiais, porque ele é pré-candidato à prefeitura de Dianópolis, né? E é sempre uma candidatura muito forte, porque ele tem a confiança do povo, a religião é muito forte, né? Então o padre Gleibson Moreira, ele se posiciona como um pré-candidato, deve ser candidato, e é parada dura, né? O prefeito lá de Dianópolis deve estar sem dormir esses dias, porque enfrentar um padre não é brincadeira, não. Abraçando os meus amigos de Dianópolis que curtem o nosso programa pela Porto Alegre FM. Rixolo Viola diz pra ela. Chora, viola sofrida, que o amor da minha vida tá dizendo adeus. Faz ela ficar, ela precisa te escutar, pelo amor de Deus. Foi você que um dia, numa linda melodia, trouxe ela pra mim. Por isso chora, viola, porque se ela for embora, vai ser meu fim. Coração tá sofrendo, sufocado no peito, e ela tá decidida a sair da minha vida. Viola, dá um jeito, não sei viver sozinho, só descobri agora. Viola, diz pra ela que eu nasci pra ela e pra você, viola. Viola, diz pra ela um acorde doído, que eu sou louco por ela, tentar viver sem ela é tempo perdido. Viola, diz pra ela que esse violeiro nasceu, viveu, cantou, sorriu, sofreu, chorou, mas amou primeiro. Coração tá sofrendo, sufocado no peito, e ela tá decidida a sair da minha vida. Viola, dá um jeito, não sei viver sozinho, só descobri agora. Viola, diz pra ela que eu nasci pra ela e pra você, viola. Viola, diz pra ela um acorde do, eu sou louco por ela, tentar viver sem ela é tempo perdido. Viola, diz pra ela que esse violeiro nasceu, viveu, cantou, sorriu, sofreu, chorou, mas amou primeiro. Viola, diz pra ela um acorde doído, e eu sou louco por ela, tentar viver sem ela é tempo perdido. Viola, diz pra ela que esse violeiro nasceu, viveu, cantou, sorriu, sofreu, chorou, mas amou primeiro. Rixolo Viola diz pra ela. No próximo bloco, Tom Kleber, Mozart e Moacir, Gene Geno e Rael Braga. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus parceiros de todo o Brasil, de fora do Brasil, que transmitem o nosso programa. Muito obrigado por você estar colocando a gente aí. Quando eu saí da Rádio Nacional, eu, Edelson Moura, Márcia Ferreira, nós ficamos um tempo sem fazer rádio porque a gente estava acostumado a falar com muita gente. Depois você fazer um programa de rádio para uma cidade só, isso desestimula, né? Mas aí surgiu a Rádio Estúdio Brasil, que oferece uma programação de altíssima qualidade, de graça para as emissoras de rádio. Aí elas perguntam, mas por que vocês fazem isso? Gente, vocês podem acreditar, por amor ao rádio. O Edelson Moura, a Márcia Ferreira, o Cleiton Aguiar, nós já estamos com a nossa vida arrumada, está tudo certo, nós já estamos velhos. Então a gente continua, porque a gente sabe que existem pessoas no Brasil inteiro que gostam da gente, que gostam da nossa comunicação, então não custa nada. Eu tiro 3 horas por dia para fazer meus 2 programas que eu faço, esse programa aqui, e tem um outro programa que eu faço com exclusividade para a Super 95 FM de Coromandel. É o que eu posso fazer para agradecer ao Brasil o que o Brasil me deu, aonde o Brasil me colocou, né? Então é uma coisa, nós somos apaixonados pela comunicação e fazemos isso, nós sabemos. Eu agora sou dono de rádio no interior, eu sei como é útil. Eu passo 7 horas da programação da Rádio Estúdio Brasil lá na Super 95 FM de Coromandel, porque a rádio funciona 24 horas por dia e seria impossível mantê-la no ar esse tempo todo se não tivesse esse auxílio da Rádio Estúdio Brasil. E é muito simples, você de qualquer lugar, você tem uma rádio, pode ser rádio comunitária, pode ser educativa, pode ser comercial, pode ser o que for, AM, FM, não precisa falar com ninguém, não paga nada, você entra no site radioestudiobrasil.com.br, cadastra sua emissora, recebe uma senha, baixa o programa e joga no ar no horário que você estiver precisando. Nós não queremos tomar o emprego de ninguém, pelo contrário, nós queremos ajudar a garantir o emprego mantendo a rádio no ar, né? Então você escolhe o horário que você está passando, passa lá os nossos programas, graças a Deus o povo gosta muito, a audiência é grande e eu tenho recebido testemunha de muitos diretores de rádio dizendo que a rádio está no ar em função da Rádio Estúdio Brasil. E agora eu que sou dono de rádio sei que isso é uma grande verdade, né? Tom Kleber, Chupando o Dedo. Me encantei, você abriu a porta, eu entrei, o fogo da paixão me queimou. Meu beijo com sabor de maçã, teu cheiro com frescor de hortelã, seu jeito sedutor me ganhou. Pedi pra que eu te esqueça, porque quem faz minha cabeça é você. Esqueça que você me esqueceu. Coração batendo, descompassado me diz assim, parece que você se perdeu. A dor do teu adeus dói demais, dormir em outra cama deu jaz. Se fosse só um sonho era até. Pena que não é ilusão, sofri comendo nas tuas mãos, chorei de amor jogado aos teus pés. A lágrima caindo é o querer, saudade me escorrendo é você, mas vou te revelar um segredo. Já fomos o casal mais feliz, se um dia você quiser um bis, vou te deixar chupando o dedo. Pedi pra que eu te esqueça, porque quem faz minha cabeça é você. Esqueça que você me esqueceu. Coração batendo, passado me diz assim, parece que você se perdeu. A dor do teu adeus dói demais, dormir em outra cama deu jaz. Se fosse só um sonho era dez. Pena que não é ilusão, sofri comendo nas tuas mãos,

sem a pessoa que eu amo. Deixou, a falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão, já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar, e ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim, traga outra pra mim, solidão não dá paz. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Deixou, a falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão, já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar, e ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim, traga outra pra mim, solidão não. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Rael Braga, música do seu mais recente CD, Bebê Querendo Colo. No próximo bloco, a dica, saque do fundo de garantia por motivo de doença. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma dica muito importante. Você sabia que você pode liberar o fundo de garantia por algumas doenças consideradas graves? O fundo de garantia por tempo de serviço, na verdade, é uma poupança forçada com vistas a dar maior garantia ao trabalhador quando terminar o contrato de trabalho. Todo mês, um pedaço do seu salário é depositado, você deposita um tanto, o empregador deposita outro tanto, né? Agora, existe o artigo 20 da lei 8036/90, que dá a possibilidade do saque do fundo de garantia por tempo de serviço por motivo de doenças que estejam arroladas naquele rol ali, né? No próprio artigo da lei já diz quais são as doenças, câncer e outras doenças terminais, HIV, né? Entretanto, é importante destacar o que consta dentre as possibilidades, o seguinte: quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal em razão de doença grave, nos termos do regulamento, incluído pela medida provisória 2164-41 de 2001, né, assim como com base no inciso 14º, o judiciário reconhece o direito ao saque referente às diversas doenças, como, por exemplo, problemas cardíacos, Parkinson, Alzheimer, diabetes, dentre outros, viu? Deste modo, a resposta é o seguinte: há possibilidade de você retirar o seu fundo de garantia, né? Que pode ser feito ou de forma administrativa junto à Caixa Econômica Federal, você vai lá e o interessado faz um requerimento, ou então você pode entrar direto via judicial para auxiliar no pagamento de tratamento dessa doença grave, cabendo ao caso concreto o reconhecimento de que a referida modéstia

essa dor que me invade. Mata esse amor, oh, me mata o ciúme. Vai que vai, sanfoneiro. Aí é sanfoneiro bruto, hein? Te odeio, te busco, te caço. Mas nos meus sonhos de noite te vejo e te abraço. Porque os meus sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Melhor sonhar a verdade, acordar que a minha mentira. Ainda ontem chorei de saudade, temendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor, oh, me mata o ciúme. Michel Teló e Zezé de Camargo e Luciano, um clássico de João Mineiro e Marciano, a composição do Moacir Franco, Ainda Ontem Chorei de Saudade. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram deles, Você Vai Se Arrepender. Esses meninos prepararam um show sensacional chamado Clássicos do Sertão. Se você quiser, na sua churrascaria, na sua casa de shows, em qualquer lugar do Brasil, um show sensacional com os maiores clássicos da música sertaneja, Eliane e Samuel prepararam Clássicos do Sertão, viu? O cachê dos meninos é um cachê baixo, porque eles ainda não conquistaram a grande mídia, mas é uma dupla que não fica a dever a nenhuma dupla do Brasil. O show deles é sensacional. Se você quiser, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu amigo, o trem tá feio, você já pelejou pra diminuir as despesas, já cortou onde tinha que cortar, né? Não tem mais jeito. Ainda tem um jeitinho, viu? Tem. Se você não trocou ainda, você precisa trocar as suas lâmpadas. Todas as lâmpadas da sua casa. A gente acha que tem pouca lâmpada em casa. Eu fui contar as lâmpadas da minha casa, deu 150. É muita lâmpada, né? Aí chega no fim do mês, esse mês já subiu de novo a conta de energia, né? É, o governo aperta, mete a mão no bolso da gente. A gente não tá tendo mais, mas está metendo a mão. E o trem tá ficando feio. Mas ó, compre lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Mas não compre se não for da Wellmax Brasil, porque por enquanto são as únicas até agora que tem o selo de garantia do Inmetro, que é a garantia de qualidade. Você sabe que você está comprando um produto que entrega para você aquilo que está escrito que vai entregar, né? Porque tem muita coisa que vem da China que você não sabe nem de onde vem aquele trem e depois você não tem para quem reclamar. Nesse caso não. A Wellmax é uma empresa brasileira instalada em São Paulo e que dá 5 anos de garantia nas suas lâmpadas. Cada lâmpada tem um númerozinho de série, né? Queimou, você troca. Em 5 anos é garantia total. Agora, tem um detalhe, se você é revendedor, você tem uma elétrica, uma eletrônica, um supermercado, o vendedor não vai passar. Você só pode comprar ligando para 61-9981-3601. Esse telefone é nosso, 61-9981-3601. Nós pegamos o seu contato, passamos direto para a fábrica e alguém da fábrica vai ligar, você vai comprar direto da fábrica sem intermediário em qualquer lugar do Brasil. Lâmpadas LED da Wellmax, as melhores que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje a Raquel Cristina, Alessandra Santos, Cristiane Paiva, Josilei Elias Neto, Lorena Cristina, a minha sobrinha doutora Marina Almeida, Verônica Bruder, Zane Garcia, Rogério Rodrigues Júnior, meu amigo de Coromandel, filho do Rogério e da Marcinha, Ana Clara Souza, Ana Mabel Catânia Ramírez e você que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. E também sabedoria. Sabedoria não tem nada a ver com esperteza. Aliás, sabedoria é o avesso da esperteza, né? O sábio não é esperto e o esperto não é sábio. Eu vou aqui à página 28 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar da sua primeira edição para trazer a oração da sabedoria. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, dá-me a esperança para vencer todas as ilusões. Planta em meu coração a sementeira do amor. Ajuda-me a fazer feliz o maior número de pessoas possível para ampliar seus dias risonhos e resumir as noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos e meus amigos em entes queridos. Não me deixe ser um cordeiro perante os fortes e nem um leão diante dos fracos. Dá-me o sabor de saber perdoar e afasta de mim o desejo de vingança. Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos de minha alma e fecha-os para que eu não comente os defeitos alheios. Leva de mim a tristeza e não entregues a mais ninguém. Enche meu coração com a divina fé para sempre louvar o teu nome e arranca de mim o orgulho e a presunção. Senhor, faz de mim um homem realmente justo e sábio. Amém.

E essa aqui é uma delas, é rara, essa gravação é rara, você não tem, a concorrência não tem. Foi o Dr. Éber Oliveira que me mandou lá de Palmas, Chitãozinho e Chororó, Baile do Adeus. Que ficou gravada foi a noite azul do baile do adeus. Senti de novo a alma enamorada na luz encantada dos olhinhos seus. A madrugada vinha despontando, foi chegando a hora amarga de partir. E sob a luz da lua se apagando, eu vi você chorando, querendo sorrir. Adeus, amor, não chore, viu? Pois sinto ainda o que você sentiu, essa dor imensa sem definição. Será amor ou amizade? Só sei que trouxe comigo a saudade e com você deixei o coração. Alegre na imensa mágoa que restou pra mim. Não tenho agora o prazer infinito desse sonho lindo que chegou ao fim. Mas vida minha sofrerei sorrindo, porque nunca, nunca esquecerei. Essa saudade até me faz contente, é o maior presente que eu já ganhei. Amor, não chore, viu? Pois sinto ainda o que você sentiu, essa dor imensa sem definição. Será amor ou amizade? Só sei que trouxe comigo a saudade e com você deixei o coração. Relembrando Goiás, Chitão e Chororó, Baile do Adeus, pro meu amigo Oswaldo Alfaiate, pro Simval Pereira, aquela turma boa, curtindo todos os dias, mãe, o povo acorda cedo e tal, liga lá no radim, né, e fica curtindo o programa Cleiton Aguiar. A frase retocável do programa de hoje é do Thomas Campbell: compreender que existem outros pontos de vista é o início da sabedoria. Compreender que existem outros pontos de vista é o início da sabedoria. Ninguém sabe tudo, sobretudo ninguém sabe sempre. A frase irretocável de Thomas Campbell. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Ricardo e João Fernando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Estamos pertinho do carnaval, já nesse final de semana é o carnaval, e lá na minha terra, lá em Coromandel, é engraçado isso, Coromandel não tinha tradição de carnaval, e acabou por conta de... Por isso é que eu digo, né? O governo não atrapalhando, pode deixar que a iniciativa privada resolve. Um grupo de meninos lá da minha terra começou a fazer um carnavalzinho daqui acabou se transformando numa festa regional de grandes proporções. Nessa época, a nossa cidade fica lotada, né? As casas chegam a ser alugadas por valores muito altos para os padrões locais. Chega a alugar uma casa por uma semana por 10 mil reais. Né? Então, agora, tem também o carnaval lá na praça, que a prefeitura que faz, e tem o carnaval dos blocos, né? Que vai gente de tudo quanto é lugar. Só que agora ficou reforçado lá em Coromandel, porque antigamente só tinha o hotel Dona Adélia. Agora não, agora chegou o outro hotel para oferecer uma oportunidade a mais, né? Que é o Diamante Rosa Palace Hotel, um hotel novo, estive lá, verifiquei, né? Muito bom empreendimento. Quero mandar um abraço pro meu amigo João André, né? E agora já tem essa opção, tem o hotel tradicional da cidade, que é o hotel Dona Adélia, e tem um novo hotel agora, que é o Diamante Rosa Palace Hotel. Todo domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir sempre com entrevistas muito interessantes, né? E você tem a oportunidade de me assistir nas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão, mas você pode me assistir também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e em qualquer lugar do mundo, direto no site www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, todo domingo às 10 da noite, na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Ricardo e João Fernando. É só beber que eu choro. Eu pensei que já tava superado, tinha virado a página. Ah, eu achei que em mim tinha secado toda lágrima. Arrisquei sair pra beber e dar um giro por aí, dar uma volta pra me distrair, pra não enlouquecer de vez. Repeti pra mim mesmo: te esqueço, eu posso, mas desabei no meu terceiro copo. É só beber que eu choro, choro, choro, choro. Invento desculpa, não vejo culpa pra te perdoar. É só beber que eu choro, choro, choro, choro. Meu orgulho ignoro, se quiser imploro pra você voltar. É só beber que eu choro, é só beber que eu choro. Arrisquei sair pra beber e dar um giro por aí, dar uma volta pra me distrair, pra não enlouquecer de vez. Repetir pra mim mesmo: te esqueço, eu posso, mas desabei no meu terceiro copo. É só beber, eu choro, choro, choro, choro. Invento desculpa, não vejo culpa pra te perdoar. É só beber que eu choro, choro, choro, choro. Meu orgulho ignoro, se quiser imploro pra você voltar. É só beber que eu choro. Invento desculpa, não vejo culpa pra te perdoar. É só beber que eu choro, choro, choro, choro. Meu orgulho ignoro, se quiser imploro pra você voltar. É só beber que eu choro. Superado, tinha virado a página. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ricardo e João Fernando. É só beber que eu choro. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Eu vou trazer os maiores professores. A Faculdade da Música apresenta os grandes mestres. Milionário José Rico, Fim da Estrada. Caminha, boi, pela estrada empoeirada, seguindo o rumo do nada. Hoje ninguém mais lhe quer, igual você, solitário sem destino. Meu caminho bom seguindo, para um refúgio qualquer. Em outros tempos foi herói reprodutor, nas cruzadas foi o rei e o lucro do patrão. Eu fui querido, também tive o meu reinado, por alguém fui derrotado, minha luta foi em vão. Hoje, porém, estamos velhos e cansados, pelos anos maltratados, cavalcando para o além. Você se vai, deixando raça espalhada, para mim é o fim da estrada, pois eu não deixo ninguém. Caminha, boi, pela estrada empoeirada, seguindo o rumo do nada, hoje ninguém mais me quer. Igual você, solitário sem destino, meu caminho vou seguindo para um refúgio qualquer. Em outros tempos foi herói reprodutor, nas cruzadas foi o rei e o lucro do patrão. Eu fui querido, também tive o meu reinado, por alguém fui derrotado, minha luta foi em vão. Hoje, porém, estamos velhos e cansados, pelos anos maltratados, cavalcando para o além. Você se vai, deixando raça espalhada, para mim é o fim da estrada, pois eu não deixo ninguém. A Faculdade da Música apresentou os mestres milionários José Rico, Fim da Estrada. Engraçado que as pessoas pensam que essa gravação foi no fim da vida. Não foi, não. Já tinha uns 10 anos que ele tinha gravado isso aí, né? Mas é claro que todo mundo sabe que um dia a sua estrada chega ao fim. Daí eu, já que eu tô falando de estrada e tô falando de milionários José Rico, eu vou trazer eles de novo para fechar o programa com chave de ouro. Trazendo aí o Vitor mais o Léo com a participação de milionários José Rico. Olha que tem bonito. Estrada Vermelha. Cheguei no alto do morro, virei meu cavalo, pude ver uma estrada infinita, tão triste e bonita no entardecer. Por ela foi meu amor, sumindo na poeira vermelha. Por ela veio a minha dor eterna, pois ele nunca mais voltou. Por ela passa uma boiada de histórias perdidas que ninguém encontrou. Estrada vermelha, cada légua um pensamento, cada curva uma saudade, e na cerca que te segue vai preso o regresso da felicidade. Estrada vermelha, um morão, uma lembrança. Escrevi o que pensei, mesmo com pouca esperança. Só até morrer nessa estrada, amor, eu te esperei. Pra cantar com a gente, milionário José Rico. Thank you.